junto com os parceiros só falta você. A noite tá boa, cheiro de maresia, de moto ou de carro, ó, quem diria, só alegria. Então vem que vem, de boné NY, em uma mensagem no meu telefone. Diz que agora é tudo no meu nome. A responsa e a ansiedade tá a mil. Saí no peão, firmeza, nem me viu. Aumenta o som que tá rolando um black. Sem treta ninguém vai fumar um beck. Tem poeira e whisky, Red Bull bem ali. Mulher, se quiser é só pedir. Mas a tentação do breu não me seduz. Vou sair fora, mas com Deus, fui. Assim começou, só com uns 3 ou 4. Agora já tomou a festa toda, curte, levados pelo som. Flashes pro teu sorriso, revela a tentação. No cheiro em alto nível, a noite oferece. Como reaja isso, é cada um por si. Eu sei dos meus limites, melhor cuidar do seu. Química alucinante, atinge o apogeu. Ilusões são frequentes, o problema é conduzir. Pede na sombra da fraqueza sua integridade. Isto é sério, estamos nos matando por aí. Olhe pro céu, veja as estrelas brilhando por ti. Não escute sirenes, meu bico sujo aqui. A madrugada prossegue, eu sei pra onde ir. Sou esse de lombreira, a noite eu vou curtir. Enquanto o sol não chega, a lua diz pra mim: vamos curtir a noite. De tocar, geral, quer saber pra onde todo mundo vai, quem vai, como vai, sei lá, se liga rapá, lua linda ilumina minha caminhada, sigo tirando onda com a rapaziada, essa brisa que vem do mar tá demais, quase meia noite o rolê tá bom demais, segue na mais pura e perfeita paz, nessa hora o bom som não pode faltar, o beijo, o bumbo, o grave estrala, a rima boa, sem dar pala, a praia, a berma, um like, uma regata, na companhia sempre eu e minha gata. Tirar o lazer é fundamental, mas não esqueça que a noite tem seu manual. Vamos curtir a noite.